que eu entendo, ele é operado por uma empresa terceirizada contratada pela companhia, ok? Mas eu vou avisar aqui pra Aero se tem como alertar o rapaz aí, ok? Solo Salvador, muito bom dia, Azul 5196, Litro, transfere. 5196, tá autorizado o táxi via Alfa, chamando o Fred. Prossegue via Alfa, chamará antes da Juliette, com 5196 da Zoom. Gol 621, pushback, acionamento. Aguarde um instante, ok? Eu tenho uma expectativa de 5 minutos para o seu push. Gol 621. Aguardando, 621. Rodou, boa, 62-6140, Lima, informação 250, Marcelo. 140, bom dia novamente, aguarde para a cópia. Aguardando, obrigado. Para o táxi, Ocean, né? 6333. 103 a bordo, com 3 horas e 50. Alterno Galeão. Galeão 350, 103 a bordo. Livre o táxi à direita, no ponto de espera, chama a torre 1895. Tem um bom dia, morro Ocean 6333. Bom dia, bom final de semana. Hoje é tudo 3 aqui. Para ingresso na Juliette, ótimo, 196. Tu mantém a posição antes da Juliette. Manterá, 496. Solo com 1165, está com 167 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, altera Galeão para o táxi. 3h50, 167, Galeão, está livre o táxi via Pátio 1, Índia. Ponto espera, chama a torre 1895, o altímetro no 014, gol no 6. Perdão, 1165. Negativo, Pátio Índia, 129.0, 1014, gol 1165. O Azul 5196, observa a aeronave da Gol, assim que ela liberar a Juliette, ingresse via Juliette para o portão 10. Juliette visual com a aeronave da Gol, após a passagem, prossegue via Juliette para o portão 10. 1196. Gol 621, em alguns instantes a aeronave da companhia vai taxiar a cauda, assim que a mesa estiver liberada a retaguarda, está livre o seu pushback, chama para o táxi, o altímetro no 014. Bem, não autorizado, assim que a aeronave da companhia vai liberar a retaguarda, gol 621, chama para o táxi. Solo, gol 648, seguindo a informação, Lima, para a cópia. Aguarde um instantinho, no 648. Vai. O Ocha 6140, não escuta pra cópia? O Ocha 6140, não escuta pra cópia? O Ocha 6140, autorizado para Maceió, Niori, voo 250, pela Upper Whiskey 58. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5502, o controle em 119.35, com a 10. Maceió 250, cola no 0, corrida, Boca, Caju, pelo 58, 5502, chama 1935-6140. Correto, chama para o puxo, acionamento 6140. Chama nada, muito obrigado. Voo no 648, copia o 370 para o Maceió. Eu ativo no 648. Voo no 648, autorizado para Maceió, nível de voo 370, pela Upper Whiskey 58, decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, Transponder é o 5504, controle em 119.35, Cotri. 370, manda o senhor, 8, da cola da 10, com curva esquerda, ponto da colagem, saída Puca, Caju, aciona 5504, controle de Salvador, 119.35, no 648, gate 8. Correto, chama para o posto no portão 8, no 648. Chama, no 648. É, o 4207 chamou para o táxi, é isso? Liberou a pista, confirma. 4207 acabou de pousar, tá? Está autorizado o táxi via Alfa e aguarde o Juliet, 4207. Alfa, então, 4207. Flip 5595, prossiga. Pode me adiantar a saída para o Porto Seguro? É, daí é o Lida, Porto Seguro. É, qual é o horário previsto, por gentileza? 11h14 da próxima. Tá, ok. Mais alguns minutinhos ele aparece aqui para mim, eu já pago a cópia completa aqui, mas a subida será daí é o Lida, direto Porto Seguro. A história é 1400. 1400, para mim aqui apareceu 1414. Manda ser da Dael. Confirme. Manda ser da Dael. Afirmativo, Dael, Leda, pois direto, Porto Seguro. Ah, obrigado, fico na escuta para a costa, obrigado. Para o ingresso, 4207. No meio, 2 anos para o táxi, 128 a bordo, 4h17, Galeão. 4h17, Galeão, qual o PB? 128, 128. 128, ok. Livre à direita, no ponto de espera, torre 1895, tenha um bom dia. Direita 1895. Obrigado, bom dia para o treinamento. 648, gate 8, para frente, vai acionamento. Autorizado, chame táxi, no 648, com altímetro no 014. Autorizado, chame táxi no 014, no 648. Para ingresso, 4207 da Azul. Azul 4207, ingresse via Juliette para o portão 01. Juliette 01, 4207. São Salvador, boa tarde, da 3198. 3198, bom dia, táxi na Alfa Juliette, portão 3. Para da 3198. Manda toque a emitida em Veracruz, é isso? Autorizado, Bravo, que Luiz, autorizado, Salvador, Salvador, o número 10, com toque a emitida em Veracruz. Decola da 17, curva direita, corredor axé. O transponder é o 01 no meio, o controle 119, decimal 35. Que o uísque correto com dois a bordo no pátio 4, chame a torre em 1895 para acionamento. Salvador, 12:10, qual o PAB? 49, ok, livre o táxi. Via Pátio 1, Índia, até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 1895 tem um bom dia. Ou a 64. Uno 395 chamou o solo, confirma. Confirma a aeronave que chamou o solo. E Uno 395, autorizado para São Paulo Congonhas, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme o plano. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente na subida da El até a posição Leda. Após Leda, rua direto Bridge. Transponder é o 5515, controle opera em 120, corrijo. 119, decimal 35. Contexto. Correto no 395, chama para o acionamento. Salvador. Posicionamento 6140, portão 2, pushback acionamento. Autorizado, posicionamento no portão 2, chama para o táxi, 6140, voltímetro 1014. 1014, autorizado, chama táxi 6140, do Chané. 5403, táxi na Alfa e Juliette, portão. Perdão, Alfa e Juliette para o Pátio 3. Táxi via Alfa e Juliette para o Pátio 3, 5403. Para o táxi, Oceané 6140, temos a bordo 123, alternando Recife, autonomia 2 e 15. Está livre o táxi à direita, no ponto de espera, a torre 1895, tem Maria. Direita, ponto de espera, livre táxi, 6315, 63, 6140, Oceané. número de 595 com a Lima, qual que é ponto seguro? 5595, ok, está autorizado para Porto Seguro, nível de voo 200, direto. Decola da 17, corrige da 10, com curva direita, subida da EL até a posição Leda, pós voo direto para o destino. O transponder é o 5521, controle em 120, corrijo 119.35 ao controle, corrija. 200 para Porto Seguro. Direto da cola da 10, saída da El Lenda, após o destino, transponder 5521, controle 719-35, 3595. Correto, trip, chama para o acionamento no pátio 3. Valeu, obrigado. Solo Salvador, muito bom dia, azul 5197 para Campinas, no 340, sempre na informação Lima. É, confirme, chamou 1395 para o push, é isso? Negativo, senhor. O azul 5197 solicita autorização Campinas, no 340. Ah, ok. Então, azul 5197, autorizado para Campinas, nível de voo 340, a rota Apresulu no meio até Belo Horizonte, prossegue conforme o plano. Decola da cabeceira 10 com curva direita, inicialmente na subida da EL até a posição Leda, após Leda voa direto bridge. O transponder é 5513 e o controle 119.35, quantas? Ciente, autorizado Campinas no 340, decola da 10 com curva direita, cumprindo o perfil da saída da EL, Leda após voa bridge, prossegue via Apresulu 16 até Belo Horizonte e segue com ponto rota do plano, 5513 e o transponder 1935, o controle para o azul 5197. 5197, correto, cotejamento, chame para o acionamento no portão 10. Chamará quando pronto para puxar e acionamento no 10, do 5197, obrigado. Só no voo 10094, quem tem informação Lima, autorização Fortaleza 390. Uno 094 é 370 para Fortaleza, confirme. Ok, então o que tem aqui é o 370, está autorizado para Fortaleza, nível 370 pela Apresulu 19 até Bangu, após segue conforme notamos. Decola da cabeceira 10 com curva esquerda, subida Momo, transição Frote. Transponder é o 5520, controle em 119.35, quantas? Fortaleza, nível de voo é o 370, pela Apresulu 19 Bangu, direto a Abucu, Apresulu 18. Decola zona 0, curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Aciona 5520, controle 119.35, voo 10094. Correto no 094, chama para o acionamento. Reportará. O 094 está livre para o estacionamento no 9, chama para o táxi, o altímetro no 014. Passará. Salvador, eu vou no 561. 1561, táxi na Alfa, chame a Juliette. Alfa, chame a Juliette. Para o táxi, gol 1094. 1047 a bordo, 3 horas e 40, Recife. 147, 3h40 em Recife. Está livre o táxi via Pátio 1 em Índia até o ponto de espera da 10. Quando lá, torre 18,95. O altímetro no 014. Tenha um bom dia, 1094. Táxi via Pátio e Índia, ponto de espera 18,95. Voo 1094. Próxima, Juliette. Observe o colega taxiando, assim que ele liberar a Juliette, ingresse para o portão 02. Ok, está mantendo na Alfa, assim que ele liberar aqui a Juliette com o pátio, ingressa para o 02 no 561. Segunda posição, 02. Fala Salvador, bom dia, 407 da Rússia, a gente está em uma para Rio de Janeiro, estamos tomando um 347. O azul 4207 está autorizado para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 340. Pela Zulu 10 até ESMAP, após segue conforme o plano. Decola da cabeceira 10 com curva direita, inicialmente na subida da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto bridge. Transponder ao 5531, controle em 119.35, Cotege. Autorizado Santos Dumont, 340. Santos Dumont, pela direita, Israel, Leda Bridge, até pelo PA, ESMAP. 5531, transponder, 935, controle 4207. 4207, correto o cotejamento, chama para o operacionamento. Tá. Salvador, o trip 5595 para o Puxa, só na mão, quase 3. O 5595 chamou para o Puxa? Puxa, só na mão, quase 3. Autorizado, chame táxi, o altímetro no 014, trip 5595. Autorizado, chamada para o Puxa. No 395, autorizado no portão 11, chama para o táxi, o altímetro no 014. contato 3595 com 44 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Vitória. 44 a bordo, 3 horas em Vitória. Tá livre o táxi via pátio 1 em Índia até o ponto de espera da 10. Quando lá, torre 1895, tem uma voo, um bom dia. Pátio Índia, quando no ponto de espera, torre 1895. Pátio Gol 395, tem a moto 100 a bordo, 4 horas e 3, alternador Gabriel. 4 horas e 13, Galeão, o POB é 105, é isso? 100, uma centena. 100, ok, tá autorizado o táxi via pátio 1 em Índia até o ponto de espera da 10. O altímetro 1014, quando pronto, a torre 1895, tem um bom dia, Gol 395. Para push e acionamento na 10, o azul ficou no 97. O azul 5197, livre puxa acionamento na 10, chama para o táxi, o altímetro no 014. Tem que parar quando for para o táxi o azul 5197, obrigado. Autorizado, posicionamento no 01, chama para o táxi, o azul 4207, o altímetro 1014. Confirme, chamou o solo. Chame normalmente para iniciar, ok? Para o táxi, o azul 5197 está com o POB de 107, autonomia de 3 horas e 55, alternando Ribeirão Preto. Autorizado o táxi via Pátio 1 e Índia até o ponto de espera da 10, o altímetro 10014, quando pronto a torre 1895. Quando pronto 1895, livre táxi via Pátio 1 e Índia, o azul 5197. Paulo Salvador, boa tarde, boa noite, 64, Centro. O no 864, bom dia, prossiga o táxi na Alfa e Juliette para o portão 62. Alfa, Juliette, 62, boa noite, 64. Exato, no 01, chama para o táxi, azul 4207. Paulo Salvador, boa tarde, 3895, tem essa informação Lima, quem tiver autorização São Paulo, Guarulhos. Tá 3895, é 340 Guarulhos, confirma. Afirmo. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela APR Zulu 10 até ESMAP, após direto ao Wake, Maricá, e segue conforme o plano. Decola da cabeceira 10 com curva direita, inicialmente na subida da EL, até a posição Leda, após Leda voa direto bridge. O transponder é o 5551, controle 119.35, corteja. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Ampersulu 10 até ESMAP, após a Wake, depois o Maricá. Decolda 10, curva pela direita, da EL, Leda bridge. 3935, controle, transponder 5551, da 3895. Correto, 3895, chama para acionamento. 3895. Solo, azul 407, com 65 a bordo, Fernando Santino, 3:42 da manhã. Gente, azul 407, livre o táxi à direita, no ponto espero da 10, 189514. Direita, ponto espero da 10, 2952, 4207. para pushback funamento, a 3895, posição 3. Autorizado. 3895, chama para o táxi. 3895. Alô, bom dia, gol 1962. Gol 1962, bom dia, livre o táxi de Alfa e Juliette para o gate 10. E nas proximidades aqui do gate 8, o senhor vai ficar atento à viatura Follow Me, vai lhe guiar até o gate 10. Ok, próximo a 8, vai dar um passo guiado até o 10. Na 3191, na escuta para a cópia? Está 3191, está autorizado o Galeão, nível 340, via Pesulu 10 até SMAP e após conforme o plano. Decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Leda Bridge. O controle 119, decimal 35, acione 5554. Galeão, 340, upper curva 0, pés, mata, ponto fora, decola da 10, curva de E, na direita da El, Leda, Brinde, 1935, controle, 5554, correto, tá 3191, chame para o puxa acionamento. Chamará para puxa acionamento, tá? Está ali matando, prossiga. Você vai sobrevoar a qual região aqui em Salvador? Afirmativo. Está autorizado, vou local, Salvador, Salvador, a 500 pés, a torre 118.95. O controle 119.35 e o transponder 0143, Hotel Lima Tango. Tudo bem, Hotel Lima Tango? É, chame a torre, pá.